Vira a mão na cara de alguém do teu tamanho para ver o que te acontece. Vira. Tu pode virar a mão num cachorro? Não pode. Vai preso, né? Mas na criança pode. Limite. Você entendeu, gente, que eu não sou contra corrigir? Você entendeu que eu não sou contra a varinha? Você entendeu que eu não sou uma militante maluca que você não pode dar limite aos seus filhos? Não é nada disso. Eu tô falando sobre o limite, a ordem. E também não quero entrar no assunto da lei aqui, não. Só sobre a sua, seu pensamento, sua mente, seu coração. Tem hora que a gente tem que gritar, interceder em oração. E eu creio demais que Deus te levanta como uma mulher nessa geração. Eu creio demais que Deus vai te usar com poder em todos os lugares que você andar. Você é médica, vai ser lá no hospital. Você é deputada, vai ser onde você está legislando lá. Você é advogada, vai ser na tua área. Vai ser lá no bolo que tu faz na cantina. Vai ser até cozinheira, vai ser na cozinha. Você precisa começar a gritar profeticamente com aquilo que Deus está te revelando, com aquilo que Deus está te mostrando. Preste atenção, Deus vai levantar uma geração de mulheres sobre o Brasil, e é no meio do exílio que o Brasil está vivendo, no meio da perseguição, no meio do problema, no meio da discussão. E mulheres vão sair pelo meio da rua, mulheres que não têm cabresto, mulheres que não são guiadas por nenhum tipo de religiosidade, mulheres que não podem ser caladas, mulheres que não podem ser oprimidas, mulheres que vão sair na rua e vão dizer: meu filho, você já comeu hoje? Vem aqui agora, eu tenho um biscoito pra você. Vamos lá, vamos no Espoleto que eu vou te dar uma massa. Eu tava em Jerusalém e existe um café. Eu não vou guardar o nome desse lugar. É um lugar onde o pessoal se reúne. É um restaurante. E eu estava lá, e é um lugar de asilo, de socorro, um lugar de exílio, de socorro, um lugar onde as pessoas ficam quando estão com medo na rua. E eu estava lá dentro, e veio um menino árabe com a cabeça rachada daqui a aqui, e o pai tinha batido muito nele, estava com a cabeça sangrando. E os meninos já tinham cuidado deles no outro dia. E o menino chegou e ele se sentou no café na hora que eu cheguei. E ele estava lá, os meninos vieram com um prato de massa e deram aquela comida para o menino e disseram: olha, quando você precisar e você estiver com medo, você pode correr para cá. Aquela criança na tua rua sabe que quando precisar e estiver com medo, pode correr para tua casa. Aquela vizinha sabe que pode te mandar uma mensagem de texto dizendo: ora por mim agora, que eu não sei o que vai ser de mim. Não é à toa que os seminários de mulheres estão crescendo no país. Não é à toa que em todos os lugares as mulheres estão vindo aprender e receber. Deus está levantando um exército. Deus está levantando um povo cheio de misericórdia, cheio de amor de mãe, cheio de contrações espirituais. Mulheres, mulheres que, se precisar pegar alguém para amamentar, vão dar leite na hora. Eu não sei se você é dessas, se tu nasceu dessa maneira, mas se me der uma criança para cuidar, é capaz de amamentar. Olha, olha, eu não sou melhor que você em nada, não. Pobre, cega e nua. Eu não tenho nada melhor do que você. Mas eu fui tomada por uma misericórdia que me foi ensinada pela minha avó dentro de casa. A mãe de 7 filhos mortos. Aquela mulher que teve 7 filhos enterrados no caixãozinho branco. Um de 5, um de 6, um de 8, um de 2. A única menina que ela tinha, Elisinha, enterrada também, uma com tifo. A outra com disenteria. Todos os filhos dela desceram à sepultura. Aquela mulher que eu conheci, que me criou, que eu vivia na casa dela, foi experimentada na dor da morte, foi experimentada enterrando seus filhos, 7 filhos seguidos. E quando meu pai nasceu, perto dele nascer, quando ela estava grávida, ela se esquecia que seu filho, o Elinho, o Bruno, tinha morrido. Ia na cozinha, fazia mamadeira e voltava para dar mamadeira, e quando encontrava o berço vazio, lembrava que o filho tinha morrido e começava a chorar de novo. Olha, eu tô falando de um lugar de misericórdia onde eu fui acolhida, um lugar onde uma mulher que só tinha filhos mortos resolveu cuidar da neta morta viva. Morta viva. Ou o teu coração vai se endurecer demais com aquilo que você viveu. Minha avó contava as histórias das crianças como se elas estivessem vivas. Eu conheço cada uma dessas crianças. Eu sei o nome delas. Eu sei o que elas gostavam de comer. Eu sei o hino que elas cantavam. Ela podia ter desistido de ser mãe, porque ela vivia dentro de um casulo. Útero arriado, bexiga arriada, lavava roupa no riacho, fazia calcinha de pano de saco. Costurou pra fora. Eu vi ela costurando. O banheiro era lá fora, a casinha. Eu tomava banho na única panela que a gente tinha pra cozinhar. Canjiquinha do norte, que era o que ela vendia na feira. Aos 27 anos de idade, estava em cima da cama para morrer. O irmão dela veio orar por ela, o irmão Dárcio, pastor da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. E falou para ela: você quer morrer ou você quer viver? Se você quiser viver agora, eu vou orar por você e você vai ser curada e você vai ser uma pregadora do Evangelho. Ela pensou: mas eu sou uma mulher. Eu vou pregar o Evangelho, eu sou uma mulher. E ela pensou: se for para pregar o Evangelho, eu quero viver. Ele orou por ela, ela ficou curada na hora, foi cozinhar, fazer café, fazer milho para ele. Muito tempo depois eu nasci. Muito tempo depois, que meu pai é filho de velhinho, né? Meu pai é a raspa do tacho. Mimado. Até hoje. E fui parar nesse ventre de misericórdia. Fui parar nesse lugar onde as pessoas chegavam de maca, chegavam com câncer. Uma criancinha chegou uma vez com todo o órgão genital fechado. A menina não fazia xixi, não. Tinha que pôr uma sonda. E naquele tempo... E ela começou a orar, a menina abriu na hora, ficou curada. Como se tivesse sido assim sempre. E eu comecei a olhar para ela e perguntar: meu Deus do céu, como é que isso acontece? E ela ajoelhava e eles traziam as crianças. Eu lembro de uma mãe que chegou lá com duas crianças para apresentar ao Senhor. E eu estava sentadinha no chão assim. Ela olhou para a mãe e falou assim: lindas suas crianças, onde é que está a mais velha? E a mãe disse: mas não tem uma mais velha. Ela disse: tem sim, eu vi uma mais velha, lourinha como essas duas aqui. E a mãe insistiu dizendo: eu não tenho outro filho, são os únicos dois filhos que eu tenho. Ela disse: você tem outro filho, aonde está o seu outro filho? E ela começou a chorar e disse: eu abortei. E ela agarrou com aquela mãe e começou a chorar alto. E eu me disse: meu Deus, essa mulher. E um dia eu perguntei para ela assim: vó, por que que a sua oração é diferente? Por que que quando a senhora ora, as coisas acontecem dessa maneira? Ela disse: porque quando eu começo a orar, eu estou orando por mim. Porque eu tomo o lugar daquela pessoa. E a dor dela passa para mim. E eu começo a gritar. E a gritar. E a chorar. Como se fosse minha aquela enfermidade. E o nome disso é intercessão.